Afirmativo. Para o táxi 2230, tem um 48 a bordo, 315 Salvador. Afirmativo, tem táxi via Pátio Índia no ponto espera chama 286, altímetro no 03, 2230, passareiro. E o 3, Pátio Índia, 1806, a torre, o 2230. São 3660, vai dar passagem ao Embraer da Passaredo, após ingresso a Juliette, 08, o portão. Após o Embraer da Passaredo, Juliette, 08, o portão. Aqui é o senhora. A linha aqui é Polo, no 01801. 286, bom pouso. 286, obrigado. O Schlemmer 141, prossiga para 2010, ajustado em 1013, reposto estabilizado na LR. Para 2000, reposto estabilizado em 141. Considerar a restrição de 431. Estimativo, pode descer a critério, velocidade e altitude, apenas reportando estabilizado. Apenas reportando estabilizado, 641. Geral 3805, 011, portão 11. Está autorizado o reporte táxi 3805. Então 3660, ingresso de Juliette, portão número 8, 3660. Juliette, portão 8, 3660. Salvador, Oxané 6315, estabilizado. Externo, baixada e travada. Sinal 6315, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 30 graus, 13 nós. É, pouso autorizado, sinal 6315. Gol 806, decola aos 4 no chame controle em 1935, bom voo. 1935, obrigado, até já. Salvador, Gol 906. Vigilância, Gol 906, saída Pouca, subida ao 230, 230. 230, vigilância Pouca, Gol 906. 35240, prossiga para 2000 pés, ajustado em 1013, reposto estabilizado na LR. Tempo onde espera, passarido. Ingressar na chegada e reporte no ideal de descida. Vigilância. Se eu quer subir, confirme. Sem problema. Inicialmente pro de bom, se reporte para o início da descida. Entrou para qual pegou no 333? Pronto. Voo no 333, autorizado São Paulo, nível de voo 360, via Upazulu 16. Pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, bridge de controle 119.35, transmundo 5111. Ok, entendeu, autorizado Congonhas, nível 360, rota do plano, Upazulu 16. Cola da 10, primeira curva direita, da El, Leda, Bridge. O controle 1935, transponder 51, 1-1, voo no 333, protegimento correto, reposta no estacionamento. Reposta na nossa frequência, voo na 335. passar de 2230, anima bem. Chanel 63, 15, Paulo 43, direito no 219. Direito no 219, obrigado. Pois não. É, pode liberar a agenda das instruções aqui, se você está direto. Tá livre. Muito obrigado. Recepção do ILS, Chanel 61, 41. Chame torre 18-6. 18-6, boa tarde. Chanel 63, não tenho autorizado a ingressar na Alfa, reporte antes da Juliette. Ingressar na Alfa, reportar antes da Juliette. Chanel 63, não. Para o táxi, 116 a bordo, 13h40, Cano Galeão. Saiu do pistão no 0, Sumi Torre, 118, decimal 6. Fazer o centímetro no 0, no 3. 13 ainda, com os caras da 10, só 18h30, 18h30. Chip 5489, Cotege. Chip 5489, Cotegemento correto, reportando para acionamento. Aguarde, 1600, após a passagem do Airbus, já está autorizado acionar a repassão para ataque. Passarido 2230, decolado 4000, chame controle em 1935, bom voo. 19h35, muito obrigado, até daqui a pouco. Voador, boa tarde, passarei 2230. Confirmo para o controle. Passarei 2230. Suba ao 200, saída gole, 2230, finalmente. 200, a saída paga foi Arbor. Ah, tem razão, mudou, Arbor. Maravilha, Árvore 2230. Alô, Chanel 63, no 5. Após aí a passagem do TAM, pode ingressar aí no pátio? Chanel 63, no 5, autorizado ingressando a Juliette, posição 1-1. Posição 1-1, obrigado. Alô, Bono 924, posicionamento, posição 1. Bom, no 924, aguarde o acionamento. Aguarde. Bono 806, centro Recife, 12545, alterna 12685. O 5240 complete aproximação, torre 18-6. Torre Salvador, boa tarde. 5240 na frente, 4 minutos para o externo, estabilizado. Então 3805 ali, mantém. A Lima 3530. Trip 5240, reposte no STR. Né, 61141, Solos 41, corrigindo, Solos 48. Chame agora o Sol 1219 ao liberar a direita. Liberar a direção 219, 6141. Solo, boa tarde, a chame 6141, levando a direção. Grão 139, se possível, agilizando as manobras para decolar mais rápido possível. Beleza, liga 5 minutos, gol 1924. Tá 3-2 no meio, prossiga para 5 mil pés na chegada, Mari. O ajuste no 0 no 3. Autorizado, tá? Obrigado. Externo, 5-2 para 0. Gente, informarei que está livre. Controle, autoriza o 2230, vai direto. O 2230, após Arbor, está autorizado o direto conquista. Após Arbor, o 2230. Funcionar 6141, funciona o paciente da aeronave para a direita, iniciando o feedback. Sua esquerda, correção. Sim. Você na 6141, após o inicial, você vai ser autorizado ingressar na Juliette, posição 07. Para passar da mesa, ingressa Juliette para 076141. Para o DAC, por 600, ponto 344, 3 horas de autonomia, aqui na Matão. Boa tarde, por favor. Tá, 190, chame torre 118, decimal 6, às 18h13. Índia, Barbonte, 090, com a torre 18h13. Gente, livre acionamento, chame para início táxi. Gente, prossiga o táxi até a interseção da Oscar, por favor, o Guajão. 2, vamos fazer melhor. Olha só, eu tô com tráfego na final do ano zero, já na curtir. Se você precisar de decolar a partir do Graé, não tem problema não. 2, interferir não, é isso, né? Então pode ir. Vamos lá, Guajão, livre decolagem. Vento no 30 graus, 3 nós. Papa Alto Delta, ciente, aguarde. O limite até ali o Rio Joane, se puder conversar na escuta da torre, parabéns. Sim, então pode ficar na minha escuta mesmo, tá ok? É, reporte quando te for para a nova decolagem. Passará para retorno, Guardião 02. Torre Salvador, conta 600, conta 600. O 600 ali mantém. Ali mantém, né? 600. Papa Alto Delta ali mantém. 165, autonomia de 3 horas e 40, alternando Campinas para o táxi. 219. 218, decimal 6, 18 metro 1013. 1013, táxi em frente, Pátio Índia, ponto espera 118, meia dúzia, voo 1394. Voo 1924, após o Boeing da mesma companhia passar sua retaguarda, autorizado iniciar acionamento, sem plano para ataque. Tá livre após o Boeing, chama agora 1924. Solo Salvador, 35240. 35240, autorizado ingressar na Alfa e Kilo, para o Pátio 3. Alfa e Kilo, Pátio 3, 2240. 3193, pronto para a cópia. Pronto para a cópia, 3193. São 3193, autorizado Galeão, nível de voo 380, via Upper Zulu 10, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 119, decimal 35, transponder 5030. Para o sequenciamento, curve à esquerda, proa 230, aguardando o último vetor para o localizador. 2230, Gradson. 5626, essa para 2000 pés, ajustado em 10 no 3013. E para 2013, grata. A 3216, redução para 2209, 220. 2209, 3216. Passareto 2230, centro Recife, a frequência 1251, alternativa 1260. 1260, grata. Com bom voo. 935, boa. Com 1600, decola aos 56. Chame agora o controle em 1935, bom voo. Bom controle 1935, com retorno, chame no 1600. Controle de Salvador, boa tarde, voo no 1600. Boa tarde, voo no 1600, saída Pulca, subida ao nível 370, vigilância. Pulca, sobe 370, 1600. Controle Salvador, boa. Papá Romeu, Papá Hotel Delta. Boa tarde, Papá Hotel Delta, suba ao nível 380 na saída da El. Na da El, subindo ao 380, Papá Hotel Delta. Trip 5489, livre, acionar, chancão para ataque. Fala, Salvador. Confirme para o sol? 63, toma 5, pode entrar. 30 graus, 3 e 9. Firma autorizada, decolagem, 394, já. Meia 3 no 5, a saída será da El, Leda, Eudes. A informação será papá. Afirmo. A 3805, chame o centro Recife, a frequência 1251, alterne 13325. Novamente. A 3216 vai prosseguir para 2000 pés, ajuste em Salvador 1013. 2000 pés, a 3216. Para o táxi, o ONU 924, POB 143, 12 e 15, alterna Salvador. Bom, no 924, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da pista 10, torre 1118, decimal 6, às 18h30, 1013. Livre via Índia, ponto de espera 286, ONU 924. Bom, no 924, com quem pessoas a bordo? 143. Ciente. Na ponto de espera também, torre 1118, decimal 6. frente no 924. Simulador, voo na 333, portão 10 para posicionamento. Salvador, boa, voo na 394. Boa tarde, voo na 394, suba 360, saída da El, vigilância. Mesmo saída da El, 1394. Fico 626, curve à esquerda para o 140 para interceptar o localizador, reposta estabilidade. Esquerda 140, vai reportar o localizador, grato. Você leva 395, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via upper do voo 50. Pista 10, curva direita, saída da EL, Leda, Eudes, controle 119, decimal 35, transponder 5122. Estado 360, saída da EL, Leda, Eudes, parou com o corpo, transponder 5122. Você na 63, no centro, você poderia confirmar a posição que você se encontra? Que hora está na ordem? Sala 6315, cotejamento correto, então para o estacionamento. Para a próxima. Mã. 4000, na mão. O. Salvador, por gentileza, 35489. Pode informar se tem alguma hora na nossa retaguarda? Estamos com uma panha e gostaria de manter a posição. Tem uma aeronave sua retaguarda que quer iniciar o acionamento, o TRIP 459. Maravilha, então estou retornando a posição. Por gentileza. Ok, então retornando a posição, está livre. O TRIP 5489. 5489 está voltando para a posição 14. Correto. Salvador, boa tarde. Altana 3661 na posição 08. Tem informação para a PAF, tem tráfego para a Ilhéus. Nível 140. 6320, pega voadora. Autorizado para o Editoque, 6320. Da saída da EL, Leda após Leda direto de Ilhéus. Controle 119-35, transponder 5074. 2645, secundária. Primária 2545, secundária 2685-6600, por favor. Boa. 2935, transporte 5074, TAN 3661. TAN 3661, cotejamento correto, repassando para o funcionamento. Reposta para a pista de funcionamento 3661. Controle, TAN 32, no meio, está livre, né? Afirmativo, reposto estabilizado. Começa a mão estabilizado. O Lima, que você confirmando o tipo de aeronave, é um Charlie 182 e pessoas a bordo. 626 da TRIP, pouso autorizado, capoeira 10, vento no 10 graus, 12 nós. Tive pouso, grato, TRIP. Voo no 924, decola 02, chame controle 1935, bom voo. Obrigado. Controle, Gol 924, boa tarde. Boa tarde, Gol 924, 350, saída Pulca. Ciente. Oxheimer 320, Zuna, 2000 pés, reposta estabilizada. Zuna, 2000 pés, temporada estabilizada, até a 320, Oxheimer. O Lima, Quebec Bay, pegue a proa oeste, o setor oeste, para prosseguir na subida, temos tráfego na chegada lá. Nível Viva Alfa, proa da, de Paris para ingressar no corredor Interlagos. Nível Viva Alfa. Essa é a 3206. Confirma para o controle? Confirma, a 3206 estabilizada no IRS. Torre 18612. 18-6, obrigado, senhor. Boa tarde. Salvador, está 3206, boa tarde. 1251, alternativa 13325. 351-3325, boa. Então, 3144, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, via Opezulu 19, pista 10, curva esquerda. Saída Momo, transição Frutti, controle 119, sinal 35, transponder 51-117. Iremos restringir o senhor no nível 180. Firma, na sua escuta aí, caso seja necessário, pronta a declaração também. Também, vamos coordenar junto com o centro exercício, mas de qualquer forma, você fica atento, tá? É, todo o tráfego que tem aqui, depois são 12 horas, 2.500 pés acima. Então, 3144, protegimento correto, reforço pronto para acionamento. Confirma para a sala. Poderia confirmar o estacionamento para o trip ou quatro? O trip 5626 vai para a posição 5, 3 do quadro 3. A posição 5, 3. Aerotanque Gol 1-3-3-3 com 1-4-3 a bordo, 4 horas e 29, alternativa ganhão. Voo 1-3-3-3, autorizado o táxi via Índia com esfera de opção 1-0, chame torre 1-1-8-6, ajuste altímetro 1-0-3. Gente, via Pátio Índia com a esfera 2-2-6, Gol 1-3-3-3, ajuste B3. Boa. Você pode prosseguir para a vertical da ilha. Muito obrigado, senhor. São 3296, solo ao 07, chame controle 1935, bom voo. Confirme, chamou o solo agora, senhor? Desculpa, solo 07, chame solo agora 1219. É 210, é, chamou o controle? E é posição 03. Alfa de LED 0332 no meio. Alfa Vitor de LED, coroa de Paripe, ingressando no Goiânia Interlagos. Voo 924, chame Recife, a frequência 12545, alternativa 12685. 2545, 2685, obrigado. Nada.